agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu de novo, Joana Santos, para lhe trazer o melhor da alma portuguesa. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com é onde pode, aliás, é por onde pode enviar os seus pedidos de fado, dedicatórias e dizer-nos então em que programa prefere que o seu fado pedido passe. Vamos começar com Bicho de Contas, na voz de Camané. Logo depois, Preciso de Te Ver, na voz de Lucília do Carmo. E terminamos com Manuel Barbosa, Duque da Nossa Ribeira. Três grandes fados, três grandes vozes, três grandes fadistas. Fique por aí no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Meu pobre bicho de conta, que te enrolaste de vez, já não vives nos jardins, já não sentes, já não vês. Só sei, meu bicho de conta, que te enrolaste de vez, já não sentes, já não vês. Só sei, meu bicho de conta, que te enrolaste de vez. Minha alma, se te matei, perdoa por esta vez. Fiz-te aspirar tão acima, que desceste onde hoje vês, a seres um bicho de conta, que te enrolaste de vez. Que desceste onde hoje vês, a seres um bicho de conta, que te enrolaste de vez. Não deixes o desespero ferir-te onde tu não vês. Há mais coisas nesta vida, mais prazeres que não vês, que essa dor que te atingiu e que te enrolou de vez. Mais prazeres que não vês, que essa dor que te atingiu e que te enrolou de vez. Meu pobre bicho de conta, que te enrolaste de vez. Eu preciso de te ver, ausente amor sem razão. Preciso de te ver, ausente amor sem razão, para te mostrar as sombras do quarto da solidão, para te mostrar as sombras do quarto da solidão. Eu preciso de te ver, para fugir deste frio. Eu preciso de te ver, para fugir deste frio que voa dentro de mim como as gaivotas no rio, que voa dentro de mim como as gaivotas no rio. Eu preciso de te ver, para afastar esta saudade. Eu preciso de te ver,

desejei tê-las. Disseram-me céu e o céu era meu. Disseram-me amor, conheci a dor. Disseram-me irmão e era traição. Disseram-me lua e dormi na rua. Disseram-me Deus. Ai, pecados meus. Menina, menina, flor de primavera, que tua já era. O meu coração na palma da mão deixei-o ficar, caiu-me no chão, caiu-me no chão. Baixo agora, não me neguem vossa estima, que os alcatruzes da nora, quando choram, não andam sempre por cima. Não há roda que mais jogue do que a roda da massina. Sabe-se lá quando a sorte é boa má. Sabe-se lá amanhã o que virá. Uma vida honrada e boa. Ninguém sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. O que é preciso é ser-se forte, ser-se forte e não ter medo. Como a morte chega sempre tarde ou cedo, ninguém foge ao seu destino, nem para o que está guardado. Tão divino, há quem nasce pequenino para cumprir um grande fado. Sabe-se lá quando a sorte é boa ou má. quem sabe quando nasce, é o que nasce uma pessoa. Um breve desfaz-se, uma vida honrada. Ninguém sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. Desta forma, chegamos então ao fim da nossa emissão, ou melhor, segunda emissão de hoje do programa Diga Lá ao Sr. Fado. Eu vou embora por hoje, mas amanhã estou cá com as duas edições diárias. Vamos terminando com Beijo de Saudade, na voz de Ana Maria, e terminamos mesmo com Arraial, na voz de Diamantina. Lembro que pode sempre enviar-nos um comentário com o pedido do fado para www.radioantenaweb.info ou então para geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, faça a sua dedicatória e, caso tenha preferência por alguma das duas edições diárias, indique-nos em qual prefere que o seu fado passe. Assim terminamos por hoje. Desejo-lhe tudo de bom, tenha uma ótima noite e amanhã estou de volta com mais duas edições do Diga Lá ao Sr. Fado. Fique bem e até amanhã. Sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Para levar ao mar e o mar à minha terra, minha terra é aquela santa que é Cabo Verde, terra minha, é aquela que no mar. Filha do Tejo, é filha do oceano, terra dos meus pais, terra dos meus amores. As tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar um beijo ao Tejo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para levar ao mar, do mar, à minha terra. Deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao Tejo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade. levar ao mar, do mar à minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Acabou o arraial, folhas e bandeiras já sem cor, tal qual aquele dia em que chegaste, tal qual aquele dia, meu amor. Para que cantar? Nosso canto ainda está na fonte, o nosso sonho nas estrelas do horizonte. Cheira a rosmaninho.